fechar ali, ó, tá vendo, ó? O pessoal passando, querendo passar, ó. Fechar aqui e fechar aqui, ó. Nossa. Tirar uma lá. Agora me manda, hein?